Sejam bem-vindos ao podcast da Faculdade de Educação da UFRJ. Esta é a série Pedagogias da Imagem, dedicada às palestras que aconteceram após a exibição dos filmes no Cineclube Pedagogias da Imagem. Neste quarto episódio da série Pedagogias da Imagem, você vai ouvir a palestra A Desescolarização em Ivan Illich, Tião Rocha e Ben Cash, com o convidado Heuber Scofano. A palestra aconteceu após a exibição do filme Capitão Fantástico de Matt Ross no Auditório Manuel Maurício, do CFCH, no dia 8 de agosto de 2017. Heuber Scofano é doutor em filosofia pela UFRJ, professor da Faculdade de Educação da UFRJ, pesquisador do Laboratório do Imaginário Social e Educação, organizador do livro Estilhaços do Imaginário. Pedagogias da Imagem é um cineclube coordenado pelo Secult, Setor de Cultura, Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da Faculdade de Educação da UFRJ. O projeto privilegia a relação entre cinema e pensamento, no qual palestras e debates procuram instigar o público a refletir sobre determinadas questões suscitadas pelos filmes. Fiquem, portanto, com a palestra. Bom, gente, uma boa noite para todos. Eu queria agradecer ao Gabriel e ao Grupo de Pedagogias da Imagem por esse convite, né? E eu confesso a vocês que eu assisti esse filme hoje, só tive que sair agora no meio para atender um telefone, mas não tinha mais como voltar. Mas é, foi a 10ª vez que eu assisti esse filme. Esse filme lavou a minha alma. Estou fazendo 20 anos de UFRJ, aqui na disciplina Filosofia da Educação, e são 20 anos trabalhando exatamente uma reflexão sobre por que que a gente continua com esse modelo de escola predominante ainda, né? E esse filme, quando eu saí do cinema, eu falei, meu Deus, ele passou na mostra, né? A mostra de cinema do Rio, mas eu não pude assistir. Quando ele entrou em cartaz, eu logo divulguei, tentei avisar, eu sempre passo para os alunos, e é uma discussão antiga. Eu me lembro que, primeiro pela minha vivência, talvez seja de muitos aqui. Eu vou só combinar com vocês uma coisinha. Eu vou falar apenas uns 20 minutos, se passar um pouquinho, mas eu queria mais é deixar o debate, para que eu sei que tem muita gente até com coisas interessantes para falar aqui, com experiências. E assim, a gente sente nas pessoas uma vontade, um grito preso, né? E então, quem está esperando assim, algo muito profundo sobre esses autores, não daria tempo. Posso até depois marcar, a gente conversa, mas é mais para pegar esses autores que eu propus, para o Gabriel, para mostrar como eles, de alguma forma, estão enfileirados nessa luta contra esse modelo de escola totalmente arcaico, mas ao mesmo tempo obrigatório. Né? E me lavou a alma exatamente também nesse sentido de que a escola para mim foi uma experiência muito triste. Eu não tenho recordações tão boas da escola, talvez não seja o caso de vocês, mas eu peguei uma escola muito rígida. O cientificismo campeava, como ainda de certa forma campeia. O nome já diz isso, a nossa grade curricular privilegiava as ciências, e mesmo nas disciplinas ligadas às áreas humanas, os professores também assumiam o capoeira cientificista. Eu me lembro que as minhas aulas eu estudei no tempo da ditadura, daquela antiga, tem outra agora, mas aquela da década de 70, aquela militar, ela foi uma ditadura que você, na escola do Pedro II, o Pedro II estava muito dominado por militares. E eu me lembro que os professores de história, geografia, eles davam aula menosprezando o senso comum, menosprezando tudo que vinha do extrato popular, menosprezando o mito, menosprezando... Me lembro que a professora de história, quando se referia a mito, era naquela visão positivista, viu? O mito é para culturas atrasadas, são povos que ainda não atingiram o nosso nível. E você vê que nesse filme, aí eu vou fazendo já uma associação, ele começa exatamente com uma questão interessante, que banhada pelo mito, você vê que é quase que um ritual, é um ritual de iniciação. O menino faz a caça, mas não sei se você, talvez porque eu vi 10 vezes, Eu me lembro vivamente o garoto lá todo pintado para ficar camuflado, a família toda em volta, e ele mata, mas você não vê nenhum sinal de agressividade nem gratuidade. Ele mata porque precisa daquele animal, eles comem aquele animal. E você vê, ele, é um ritual, ele come o coração, o pai faz toda aquela... Aquele trabalho de iniciação com ele, e ele, quando o animal está morrendo, você vê que ainda acolhe o animal ali, quase como dizendo, que é o que acontece em cultura tribal, não é nada pessoal, tá? Você foi o primeiro que eu tive a oportunidade de matar. Isso é uma coisa que você vê, a nossa escola expressa esse caráter da relação com os animais, da relação com a natureza, da relação com o outro, e isso o filme já dá um ponto de partida nesse sentido. Mas voltando só para fechar essa reflexão inicial da alma lavada, é porque, por exemplo, uma coisa que menos me... até hoje, são vários anos, uma coisa que esses presentes foram meus alunos, a coisa que mais me incomoda é essa estrutura disciplinar, né, em que você tem disciplinas e conteúdos que não fazem mais o menor sentido. Mas não faz o menor sentido. Vocês vão até perder o respeito por mim agora, talvez eu vou ficar decepcionado. Mas eu vou ter que falar isso. Eu não sei mais fazer uma equação de segundo grau. Infelizmente, sei que vocês sabem, estava na cabeça do Marlon. Também não sei o que é uma coração coordenada assintética. Então, você vai somando isso tudo, como dizia o Rubem Alves, se você analisar com bastante critério, você vai ver que só ficou do que você estudou, no ensino fundamental e médio, talvez uns, com muito boa vontade, uns 20%. O resto a gente esqueceu. E não é para a gente ter culpa, como dizia o Rubem Alves, isso é sinal que a tua memória é boa. Que não serve, ela jogou fora. O que você gravou é o que faz sentido. O que você gravou quando você lembra? É das coisas úteis, foram poucas que ensinaram, e das coisas prazerosas. Menos ainda, mas tem alguma coisa. Essas ficaram. Tá? Então, esse modelo de escola está aí ainda, vigorando. A quantidade de tempos que a gente tem em matemática, em física, eu não queria que as pessoas que fazem isso na área de engenharia ou matemática ficassem ofendidas. Não é nada contra a área em si. É porque são áreas excessivamente valorizadas em detrimento de outras que não entram na escola. Nós não temos educação ambiental, nós não temos educação alimentar, nós não temos uma série de experiências com ensino religioso, não o ensino religioso da forma como é oferecido. Católico, sala A. Protestante, sala B, mas meu professor, eu sou da Assembleia de Deus, ele é da Batista, é tudo bíblico, vai para lá. Esse tipo de coisa, isso não é educação religiosa. Eu acho que faz falta também um estudo do fenômeno religioso, como patrimônio cultural nosso, que a gente pudesse dividir essa experiência. Isso eu estou falando ainda dentro do âmbito da escola. Né? Então, você estuda essa carga horária monstro de outras disciplinas e você não estuda nada de muitas coisas que estão no seu dia a dia, que são importantes. Quem sinalizou isso pela primeira? A desescolarização não é um termo que aparece, por exemplo, no Rousseau. Mas você pode muito bem já colocar o Rousseau como uma das primeiras pessoas no Ocidente que, lá pelo século XVIII, começou a levantar essa questão. A obra do Rousseau Emílio é um grito de protesto contra a educação. A gente não tinha essa escola formalizada como a gente tem hoje. Mas ele já percebia que a educação cometia um grave erro. Era de não respeitar o desejo, de não respeitar o interesse da criança. O Rousseau propôs uma pedagogia no Emílio, que exatamente você vê outra coisa que aparece no filme interessante, a educação junto à natureza. E o Rousseau vai propor ao Emílio sendo educado próximo à natureza. E ele vai propor isso, uma educação, o papel do educador é acompanhar o interesse do aluno, o desenvolvimento do aprendizado que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Você vê muitos momentos desse filme, o Ben, ele trabalha muito isso, ele não foge do interesse dos filhos, não sei se vocês já pararam isso. Até quando é uma pergunta complicada, como a da menina, pai, o que é estupro? O que é isso? E ele fala, é isso. E, só que ele, ao mesmo tempo que ele fala, ele tenta desviar. Olha, se alguém vê um animal aí, a gente vai caçar. Mas, pai, por que é isso? E ele vai explicando. E ele chegou ao cúmulo de nós, do presente, toma. Dá uma enciclopédia sexual para ela. A menina, olha, que joga fora. Quer dizer, ela tinha um real interesse? Tem, certo, você tem interesse daqui. Mas ela não tinha, então. Mas ele deu a chance para ver se ela tinha esse interesse ou não. A desescolarização aparece como uma questão assim, mais assim, forte, no Ivan Illich. Que é também foi outro motivo desse filme ter me deixado com a alma lavada. O Ivan Illich lança um livro na década de 70, mais precisamente no ano de 1971, intitulado A Sociedade Sem Escolas. Foi um escândalo, porque o Ivan Illich foi considerado um louco, um completo louco. Aliado a isso, ele era uma pessoa de extrema, muito crítica. Para vocês terem ideia, eu anotei aqui o ano em que ele nasceu, só para vocês terem uma ideia, 1926, faleceu em 1902. O Ivan Illich, ele era um austríaco, ele foi padre e de uma igreja extremamente ainda conservadora, e lá pelos idos da década de 60, daí ele entra em conflito com a hierarquia da igreja e abandona a batina, e começa a ser uma espécie de pensador totalmente anti-institucional. E eu diria até profético, quem não conhece esse autor e se interessa por desescolarização, vale a pena vocês darem uma lida e verificarem como ele acertou em muitas coisas que estão acontecendo agora, sem ter nenhum elemento de tentativa de se profetizar. Mas você vê a própria eficácia dele. Ele, por exemplo, questionou a própria instituição religiosa, né? E daí ter saído. Questionou a escola, como a gente vai ver. Questionou, ele tem um livro chamado Nêmesis, que ele questiona o sistema de saúde. A medicina, aparece isso no filme também, quando a menina fala da comercialização de remédios, da automedicação, da medicalização. O Ivan Illich, lá nos anos de 70, já previa isso. A medicina está se tornando uma indústria. Tá? Os médicos vão se tornar vendedores de remédio. Uma outra coisa que ele previu, a cidade se tornando lugares inabitáveis, especialmente por causa da máquina e mais especificamente do carro, que ele falou, vai se tornar em pouco tempo uma vaca sagrada. Agora já está sendo questionado, mas durante muito tempo a cultura do automóvel vigorou e de certa forma até muito forte no nosso mundo ainda. E o Ivan Illich já naquele tempo fazia essas críticas, né? Ele, então, no campo da educação, anotei só algumas tópicos, só para fazer uma provocação para depois a gente debater. O Ivan Illich, aí vocês já podem associar ao filme. Pensei algumas frases dele nesse livro. O direito de aprender é interrompido pela obrigatoriedade de frequentar a escola, com toda a sua burocracia. E olha que interessante, o prolongamento artificial da vida escolar. Esses são elementos mais destrutivos e que atrapalham o aprendizado. Ele considerava a escola um lugar que você espicha uma série de conteúdos que já não tem mais o menor valor e você, de alguma forma, vai... não sei se já aconteceu com vocês, já vi alunos até aqui na universidade dizendo, realmente faz disciplina, às vezes, que parece que repete os conteúdos das outras. Na escola, a mesma coisa. Na escola tinha um agravante, não sei se também passaram por isso. Você passava da quinta para a sexta série, aí o professor, vocês aprenderam isso? Nós precisamos saber isso. Foi dado na quinta, foi a professora deu. Pois é, já sabe, então esqueçam isso, porque eu vou ensinar agora que é a maneira correta. Então, todo ano é um exercício de esquecimento para começar uma coisa nova que você imaginava, depois vai ser esquecido. Ou coisa do tipo, você ensina e o aluno perguntava, professor, mas para que serve isso? É, meu filho, calma, um dia você vai saber. Né? Se agora não está preparado, a nossa visão é preparar vocês para o futuro. Olha, eu já desisti de muitas coisas que eu aprendi, achar que elas vão servir para alguma coisa. Então, o Ivaí dizia, por que, que eles não podem, as pessoas não podem aprender já, agora, a gente ter espaços que não necessariamente a escola, isso na década de 70. As crianças aprendem o que elas estão interessadas em aprender. Muito tempo depois você vem acontecendo uma escola da ponte, ou a própria experiência do Tião Rocha, que daqui a pouco eu vou comentar com você. Uma educação que sai da necessidade, sai do desejo, sai da vontade de você conhecer alguma coisa. E não da uma obrigatoriedade que às vezes é garantida a ferro e fogo pela disciplina e principalmente pela ameaça das provas. Que ainda existe hoje, o Ivan Elite tinha horror dessa palavra prova. Porque para ele isso acabava, a cultura acabava também assumindo isso. E essa questão da prova passava para uma série de outras instâncias. Tudo tem que ser submetido a uma prova, a uma avaliação. Você vê hoje, gente, até hoje, hoje seria uma coisa que é descabida com todo o nosso grau de sofisticação tecnológica, você vê as pessoas com os celulares se avaliando. E ou então colocando coisas para ter uma pontuação maior, uma valorização maior. Quem não viu o seriado Black Mirror, se puder assista para ver como é que as pessoas vivem em função da aprovação, dos cliques, da popularidade. Tem até jogos aí, uma série que não tem acesso a toda essa cultura digital, mas você vê que tem jogos, as pessoas são valorizadas por pontos e coisas assim. Quer dizer, o Ivan Elite já está vendo, olha a cultura escolar refletindo em lugares que ela nem precisava existir. E na escola ela existia com essa função. Quantas vezes aqui alguém não ouviu o professor falar, olha, estudem, porque a prova vai estar difícil. Prova, gênio vai tirar 7. Então, quer dizer, você já verificava uma má fé do professor aí. E eu garanto que todos aqui passaram por isso. O dia da prova, o professor entrava em sala, parecia que ele estava diferente. Parecia que ele estava com o diabo no corpo. Alguns chegavam e trocavam os alunos desse lugar. O José Pacheco, da Escola da Ponte, me falou uma coisa linda, que é muito marcante, quando eu encontrei com ele lá no Rio, no evento. Ele me contou que a Escola da Ponte, acho que todo mundo conhece, né, lá de Portugal, quando eles passaram pela primeira turma que estava fechando o correspondente ao nosso ensino médio, eles iam ser lançados nas férias. Alguns iam prestar o vestibular, outros iam fazer concursos para provas para trabalhos e tal. Ele estava muito preocupado. E esses alunos nunca tinham feito uma prova. Era toda uma geração que a avaliação era de 15 em 15 dias, se você avaliar o trabalho que você fez, a sua pesquisa junto com o tutor. Então, eu me lembro que ele me contou depois assim, do que aconteceu. Ele falou, Heber, foi uma pressão incrível, a gente estava com muito medo, mas o meu medo maior é que eles não tivessem suporte psicológico, porque trata-se de uma herança doentia, do clima que se cria na prova. Se você soubesse que eu já ouvi professores que medem distância de cadeira com vassoura, são coisas bárbaras. Aí ele me falou, o que eu fiz? Sondei 15 para os alunos que estão fazendo concurso e marquei com eles de uma semana só para trabalhar a experiência da prova que eles iriam viver. E eles perguntaram, mas que isso? Que prova? A gente tem que provar o quê? Exatamente, eu quero criar um clima que vocês vão encontrar lá. Não tem nada a ver com a gente, mas eu tenho que preparar vocês que é isso que vocês vão encontrar lá. Ele disse que o primeiro dia que eles chegaram, os alunos foram entrando, foram sentando em qualquer lugar. Não, tem uma cadeira aí que está com seu nome. Você vai sentar aqui. O que é isso, professor? Professor, a propósito, o senhor está com uma cara feia. Pessoas acostumadas a brincar com o Zé Pacheco de 5 em 5 minutos, aí com aquela cara de mal. E aí eles foram se acostumando e daqui a pouco começam o Zé Pacheco. E por que ele está separado? A gente só trabalha em equipe a vida inteira aqui. E vocês podem colar. O que é colar? Copiar do outro. ajudar, e por isso eu separei você. Ele disse, quando falou isso, ele começou a fingir que estava torcendo e foi maneiro. Chorar. E se recompôs e voltou. Ele falou, Helga, sabe o que veio na minha cabeça? Quando eu fiz isso, qual o recado que eu dei? Aqui tem 50 estelionatários. Eu não confio em vocês. Você imagina quando é uma turma que você está pegando pela primeira vez, e muitos professores fazem isso, ou professores, aí já é caso patológico, mas que vem com óculos escuros, espelhado, ou que furam um jornal. Já me contaram isso, professor com um jornal furado, fique à vontade. Daqui a pouco eles saíram do zero para todos que estavam pulando. Mas como é que o senhor sabe que o jornal estava furado? Essa pessoa precisa de ajuda. Não é um professor. O que é isso? Então, eu acho que ele já começa muito bem aqui, tá? Ele continua. O contraponto que ele faz para essa escola formal seria uma escola de... Olha só o termo que ele usa, teias. Em que grupos construídos assim por instituições mais variadas, que não é escola oficial, e aí muita gente acha que ele foi radical, que ele propõe mesmo o fim da escola. Né? Acaba com a escola, vamos criar outras coisas, centros de cultura, onde as pessoas se procurem por afinidades, quem gosta de pintura vai ali. E o governo, ao invés de gastar com a escola, gasta apoiando essas instituições mais variadas, cada um vai para onde quiser. Não precisa canalizar todo mundo, tratar de uma forma homogênea. Isso aí, na época, ele foi atacado por todos os lados. Né? Ele propõe a criação de teias educacionais em que as pessoas aprendessem pelo lazer, pela arte, pelo esporte, pela atividade matemática, física, seja qual for, mas que fosse do seu interesse. Para ele, a escola acabou só prolongando o consumo de seus serviços. O principal problema que ela trouxe é que ela é uma instituição que escolariza e naturaliza a escolarização de modo que para os alunos, e os pais também, acaba havendo uma confusão entre instrução e aprendizagem. Eu acho essa sacada dele genial. A escola fez a gente confundir instrução com aprendizagem. Tanto é verdade, a gente não aprendeu, que eu não aprendi, eu não lembro mais como faz uma equação, segundo grau. Não lembro de tanta coisa e vocês também não. A gente foi obrigado a memorizar, a gente foi obrigado a fazer uma série de tarefas que não tinha nada a ver com o nosso interesse. Isso aparece no filme. Eu vejo isso claramente no momento que a irmã do Cash, ela aborda o irmão, dizendo, meu sobrinho, vão virar os bichos do mato, você vai matar eles, vai matá-los, porque isso é uma irresponsabilidade, eles não vão para o mercado de trabalho, aí vem aquela lenda, que eles sempre escutam, nem sei mais o que é isso, mercado de trabalho, mas aí eu continuo falando, nem sei mais o que é trabalho, estou fazendo um picadinho do trabalho. Então, quando você vê, ele chama menorzinho, o menino, ele pergunta, o que é a Constituição Americana? É algo a ver com o Estado. Não sei o que, lá eles vão dando chutes, eles vão nessa, ele está doido para voltar para o videogame e fala qualquer bobagem, e vem a menininha lá e faz toda uma explicação. Claro que tem tudo um quê de doutrinação, eles são anticapitalistas até a tampa. Mas, de qualquer maneira, ela fundamenta, aliás, ele pede isso. Tem uma outra cena que eu acho, para mim, ela resume o filme. Quando uma menina, uma das filhas, fala, eu estou lendo Lolita. Mas Lolita não está na lista que eu propus. Não, mas eu estou pulando algum livro, eu estou lendo outras coisas que eu quero. Então, tá bom, o que acontece? O que você está achando do Lolita? É interessante. Opa, interessante. Palavra proibida. Ou uma outra cena que o filho contesta a ele. Que palhaçada é essa? Comemorar o dia do Noam Chomsky, e aí ele fala, por que a gente não comemora o Papai Noel? Aí ele fala, você prefere comemorar com um ogro, não sei o que lá, um elfo, né, pintado de vermelho, e dar presentes, consumista, ao invés de valorizar a humanidade? Aí ele, então defende a sua tese. Aí o garoto se cala, né? Então, quer dizer, mas você vê, tem sempre, desenvolve muito essa oportunidade do aprender por si só, e você também defender o que você aprendeu. Apresentar. Eu me lembro muito da Escola da Ponte, fazendo sempre essas correlações, da Escola da Ponte, eles, quando acaba um grupo de pesquisa que estudou, por exemplo, a Fórmula 1, ou outro grupo estudou baleias, eles apresentam depois o trabalho para os colegas que quiserem, não só falam das baleias, mas falam dos conteúdos que eles aprenderam, de língua portuguesa, de matemática. Meus alunos, estão cansados de ouvir esse exemplo, mas eu vou dizer, porque muitos aqui não são meus alunos. Esse José Pacheco me contou, na Escola da Ponte tinha um grupo que estava estudando Fórmula 1. Qual escola nossa quer deixar de estudar Fórmula 1? E está esse grupo pesquisando, e um dia ele chama o doutor: doutor, vem ajudar a gente aqui? Pois não. É que ele está aqui, está dizendo que a Ferrari, na década de 80, fez umas alterações no motor, e os carros passaram a ganhar várias corridas, porque eles passaram a ter um rendimento de 60%. O que é isso? Rendimento. O que é isso, 60%? Opa, preciso então ensinar um conteúdo para vocês de matemática. Porcentagens. Vocês estão interessados? Claro, professor, explica, porque senão a gente não vai entender nada aqui na pesquisa. E eles foram, os 10 alunos, foram lá estudar porcentagem. Repara a diferença. Claro que a Escola da Ponte é uma escola, mas é uma escola que está diluindo, já está se permitindo influenciar pela desescolarização. Por quê? O professor vai colocar a matemática a serviço da tua vida, a serviço do teu desejo de aprender. O que aconteceria numa escola tradicional? Professor, como aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com algum de você. Professor de matemática entra: bom dia, abra o livro na página 15, matéria de hoje, porcentagem. Para que serve, professor? Cai na prova. E se você tiver juízo, vai estudar. Quer dizer, não havia menor interesse em tornar aquilo algo ligado à vida, né? Bom, outra coisinha que o Ivan Illich fala. Também confunde ensino e aprendizagem com a obtenção de graus, a obtenção de notas, as classificações, os títulos para a turma, quem é o melhor, quem é o pior, isso infelizmente ainda existe. Outra coisa, isso na década de 70, que é interessante de criticar, o diploma. O livro dele é extremamente radical. Ele contesta até o próprio diploma, porque para ele a escola funcionava como um cartório. E, por exemplo, a pessoa poderia ter estudado fora e ser mais competente do que alguém que cursou uma universidade. Isso aconteceu, por exemplo, com o curso de comunicação, que eu não sei se continua, mas parece que você não precisa nem ter universidade para fazer, para ser um profissional de comunicação. Não sei a que ponto está a situação, mas é uma provocação que se faz, né? Você vê a OAB aí, muita gente que fez faculdade de Direito não passa na prova da OAB, tenta várias vezes. Quer dizer, o que adiantou a universidade, né? O Ivan Illich também coloca uma questão que para ele é muito forte. Deixa eu só ver a outra questão que eu anotei aqui, tá? A escola faz você confundir disciplina com competência, fluência no falar com capacidade de dizer algo novo, tá? O problema maior é que essa visão se torna sistemática, tá? Tudo se resolve dentro desse padrão da escolarização. Mas o Ivan Illich, como é contra instituições em gerais, você vai ver que ele, por exemplo, como eu falei para vocês, ele acha que ele tem uma visão totalmente deturpada quando acha que saúde é tomar medicamento. Cuidar da segurança pública é exigir violência policial. Então, ele acha que, de certa forma, esse modelo escolar está presente em todas as outras áreas também, tá? As coisas mais importantes da vida, a gente não aprende na escola. Isso é uma tese dele também. você verifica que o próprio hábito de andar e de falar, a gente não aprende de uma forma sistemática, escolarizada. Quando você aprendeu a falar o teu pai, hoje nós vamos aprender os pronomes. Amanhã a gente aprendeu o dia a dia, nas rolanças da vida. Andar é a mesma coisa. Andar, o papai e a mamãe, quando vê que o filho já está na hora, o que ele faz? Ele coloca o filho na parede, dá uma distância para que ele se aventure, mas que não seja tão grande que ele se esborrache, mas que ele, se o menino possa se aventurar e se engajar, o pai vai segurando. Vai insistindo, e ele vai, acaba que a criança acaba andando. Essas coisas talvez sejam mais importantes, a gente não precisa de escola. Namorar, não precisa de escola. O menino ali, no filme, ele começou o processo, tadinho, estava com muita dificuldade. Também ele pegou uma garota que era o oposto dele. E aí, para você ver, se desse ao tempo, ele iria aprender. Deixava ele mais uns 2 dias, acho que a garota ia ser uma excelente professora. Né? Mas então, a escola, aí é só como se fosse só uma provocação. Olha, só para fechar, porque eu vou falar mais um 5 minutinhos do Tião Rocha e a gente entra no debate. Escolas existem para incutir necessidades artificiais para que elas mesmas possam justificar sua existência. Eu vou repetir, porque acho que essa é a frase síntese do livro dele. Escolas existem para inventar necessidades artificiais para que eles mesmos possam justificar sua existência. Eu, na hora que eu li isso, eu lembrei, uma vez eu interpelei um professor de química, porque a gente foi obrigado a decorar a tabela periódica para fazer uma prova. Sem falar nas decorar fórmulas de matemática, de física. E eu perguntei ao professor, não há necessidade, se existe a tabela, a gente não pode consultar? Ele falou, não, meu filho. Imagina que você amanhã ou depois tem um acidente de avião e você cai numa floresta. Até hoje tem esse exemplo patético. Aí na época, tudo bem. Então, não faz sentido. Se eu sobreviver, a única coisa, a última vez que eu vou lembrar é a fórmula do chumbo, ou do alumínio. Eu vou procurar ver se tem bicho que pode me matar ou alguma coisa. Pena que não tinha aquele filme O Náufrago, senão passava para esse filme. Vamos falar um pouquinho do John Rocha, né? Olha, detalhe, gente, eu assassinei o Ivan Ilitch, mas só para tentar dar um gostinho, um tira-gosto, para que vocês leiam. Depois do filme, agora lendo, primeiro que esse filme já fala por si só, esse que eu vou querer mais é ouvir você. Mas só para dar um gostinho. E o John Rocha é um educador brasileiro, né? Está vivíssimo, fazendo projetos maravilhosos. Era professor da... Vocês encontram no YouTube muita coisa interessante. Tem o que eu recomendo, é uma entrevista no Roda Viva, que o Tião Rocha dá. E a banca foi escolhida assim, deve ter sido escolhida por alguém que não percebeu. Mas eram só pessoas que acreditam no modelo escolar, certinho. Então, o tempo todo eles perguntam, Tião, esse teu projeto eles não vão se preparar para o mercado de trabalho. Tião, mas as notas dele vão cair. O Tião fica, porra, quase jogando chapéu depois do chão indo embora. É outro paradigma. Será que vocês não estão percebendo? É outro paradigma. Ele era professor da Universidade de Ouro Preto, da área de antropologia. E ele largou, lá pelas tantas, por um desgaste com a carreira acadêmica, ele largou a universidade. Ficou um tempo sem saber o que fazer, mas sabia que queria militar na área da educação. E ele criou uma frase que ele fala em textos e entrevistas. Ele que não queria, ele queria continuar educando, mas ele não queria ser mais professor. Ele queria ser educador. O Ben Alves também faz essa distinção. Para eles, o educador é aquele que estabelece, Paulo Freire também, é um profissional do diabo. Então, em um momento, ele tem a pretensão de começar impondo alguma coisa. Para o educador, essa é a visão dele. Você pode, do Rubem Alves, do Paulo Freire e do Tião Rocha. É que o educador é aquele que está disposto a aprender. Aliás, o Paulo Freire diz, O professor começa o seu trabalho, a primeira coisa que ele tem que fazer é ser educando e ser educando. Toda a pedagogia do Paulo Freire é calcada nisso. O que, que vocês têm? E eu, modéstia à parte, foi uma sorte que eu dei. Eu fui aluno do Paulo Freire uma semana. Ele estava fazendo mestrado aqui, ele deu um curso lá ele dava aula na PUC de São Paulo. Eu fiz aula, mas já tomei café Paulo Freire, porque eu não tinha selfie na época. Mas você via, percebeu que o Paulo Freire, ele era isso, eu vi no Limoco, para grupo de universidade. Ele te dava a palavra que em todas as duas primeiras aulas, ele só ficou ouvindo a gente. Porque a partir daí ele começava o trabalho. E ele fez isso com a organização. Aliás, o Paulo Freire, embora ele tenha tido algum, ele era amigo do Ivan Illich, ele teve algumas polêmicas. Mas o Paulo Freire, se você pega a obra Educação como Prática da Liberdade, primeira grande obra dele, ele logo lá no quarto capítulo, Conscientização, ele inicia dizendo: aqui eu não vou usar a palavra escola, aqui eu não vou usar a palavra educador, professor, e não vou usar a palavra aluno. São palavras que estão muito carregadas de autoritarismo e de uma marca bancária, que é o traço da pedagogia crítica. Ele vai, você vai verificar que nesse livro, quando ele quer falar de escola, ele fala círculo popular de cultura. Bem parecido com a ideia das teias do Ivan. Quando ele fala de professor, coordenador de debates. E quando ele fala de aluno, é uma palavra carregada de vazios, ele fala participante do grupo. E ele vai esse livro todo fazendo isso. Em outros livros ele vai usar a palavra escola, professor, mas nesse, quem puder, confirma lá. Ele faz questão, de faz uma nota de pé de página dizendo como ele vai chamar o professor, o aluno e a escola. Tá? O Tião Rocha vai nessa linha. Então, professor, eu não quero ser mais. Abandona, não sabia o que fazer, foi para Cordesburgo, que era a cidade do Guimarães Rosa, que é o grande guru dele, literário, e ele foi para lá, e nessa cidade, em Curvelo, ele faz uma espécie de parada para pensar o que ele queria. Ele chega à conclusão, ele pede um amigo que divulgue na rádio se havia outras pessoas querendo formar algum processo pedagógico. Né? Você estava comentando, se eu falar uma besteira, me corrija, tá? Me ajuda aí. O Tião, então, ele coloca na rádio e aparece umas que quisessem fazer um projeto alternativo de educação. E aparecem mais pessoas até do que ele esperava. E eles discutindo, eles chegaram à conclusão que eles não iam fazer um projeto baseado em propostas de educação, mas eles iam fazer não propostas. Quer dizer, olha, de alguma forma já é uma experiência de desescolarização. Tudo que fosse escola, eles não queriam. Prédio, um sal, não, é escola. Uniforme, é escola. Tcharam. Só ficou o quê? Ficou o chão, né? A árvore. Então eles vão fazer a pedagogia do pé de manga. Aí já começa. A pedagogia vai nascendo do encontro e vai necessidade. E ele nesse pé de manga, o que você atrai? Se você fala assim, vai ter uma novo tipo de educação, a criança vai aparecer. Como é que você atrai a criança? Com brincadeiras. E ele colocou uma série de experiências de brincar e trocando com as crianças, aprendendo, e esses educadores participando, tentando criar um hábito, uma frequência ali de criança. E uma coisa que eu acho genial dele, que bate com o final do filme aqui. Ele não queria, não quero acabar com a escola. Olha, tem uma diferença para o Ivan Illich. Deixa a escola lá, entendeu? Ela tem o seu papel. Eu não vou fazer escola. Não adianta. Não me peço para fazer escola, eu não faço. Eu vou fazer uma outra coisa. Vou trabalhar com educação, mas eu não quero escola. Deixa ela lá, não precisa fechar não. Mas eu vou fazer outra coisa. E ele é coerente com isso até hoje. Porque isso ajudou a consolidar a pedagogia dele. Porque quando a pedagogia dele, ela vai se estabelecendo no cotidiano, por exemplo, os alunos chegaram para ele, aluno não, não sei se a palavra era, os participantes dos grupos lá, das rotas dele, ele falou, Tião, acabaram os brinquedos, a gente já trouxe todos os brinquedos. a gente inventou algumas brincadeiras e tal. E agora? Vamos fazer o quê? Tá, vai ficar sem graça. Então, não está na hora da gente... Vamos comprar, mas a gente não tem dinheiro. Então, será que a gente não pode inventar brinquedos? E aí criou a pedagogia do brinquedo. E eles foram captar tudo que era jogado fora e transformaram o lixo em brinquedos. Isso me lembrou muito um filme também, com um outro tratamento, o filme do Vicky Muniz, O Lixo Extraordinário. Como é que você pode fazer um projeto educativo a partir do lixo, do que é jogado fora. E o Tião vai fazer uma série de brinquedos e jogos com eles, e aí começa a fazer passeios, uma série de experiências, e vão aparecendo, e eles vão discutindo que atividades eles querem fazer. Eu vou citar algumas, tem várias, mas, por exemplo, eles um dia chegam, Tião, ele não tinha um prédio, né? Mas ele tinha lá um localzinho onde eles tomavam banho e tal, lavavam a mão, faziam uma coisinha. E o menino falou, Tião, você é uma mão de porco, não tem nem um sabonete aqui no banheiro? É, não tem. O que a gente faz então agora? Nós não temos sabão nem sabonete. Vocês sabem fazer? Não, dá para fazer, né, na fábrica só não? Não, a gente pode fazer pedagogia do sabão. Ele passeava muito com os meninos, os pais, Tião, guarda os meninos num prédio, a gente, se é falta de dinheiro, a gente faz um mutirão, faz uma vaquinha, tem pedreiro aqui, a gente constrói uma escola. Não! Pelo amor de Deus, eu não quero escola. Qual o problema? Ah, eles ficam andando na rua, chega em casa todo queimado de sol, vai derreter a molheira. O problema é o sol, eles precisam de chapéu. Vocês sabem fazer chapéu? Não! Então vamos fazer chapéu. Tião, bota uniforme, porque eles chegam com a roupa toda suja, eles sentam no chão, correm, brincam. O uniforme é mais fácil para lavar. Não, se criar uniforme, vira escola. Vocês precisam de tapete. Vocês sabem fazer tapete? Não! Pedagogia do tapete. Biscoito, para aprender a fazer biscoito, que foi com letras. Aí chama de biscoito escrevido. Né? Agora, o mais curioso é que o projeto dele está ganhando o Brasil inteiro. E tem educadores voluntários. E eu lá na conta, só para finalizar, na Bahia tinha uma educadora, esqueci o nome dela. E ela acompanha, ela se oferece. Eu queria ajudar a alfabetizar as crianças. Eu queria mais trabalhar com as crianças mesmo da rua. Menores, assim, situações de risco lá de Salvador. E ela se oferece, se torna uma líder do grupo de alfabetização. E ela ia, o coordenador indicou outra pessoa para acompanhar ela. E elas começaram a fazer um trabalho. E ela, os meninos, mas eu, tia, eu já sei ler ali, está escrito isso. Olha como é que ele sabe, ele juntou a letra. Mostra para ele aqui como é que é. Vamos lá, você sabe escrever isso? Aí a outra professora ajudava. E ela articulava um grupo, ia com o outro e tal. E foram descobrir depois de um ano que ela era analfabeta. Ela era analfabeta, depois sim ela se alfabetizou, mas a vontade de fazer as pessoas aprenderem a ler fez ela usar aquele ânimo que ela tinha para motivar o que sabia um pouquinho. Vai, ensina para ele que eu vou fazer outra coisa. E ela saia. Eu nunca ia ser um educador de primeiríssima, né? Bom, isso aqui foi só para mexer com você. Eu acho que o mais interessante, né, Gabriel, é agora ver, porque eu acho que tem gente aqui que tem experiências aí já com educação comunitária, e falar, comentar o filme. Gabriel, pessoal, muito obrigado. Queria agradecer muito a Gabriel novamente. E abrir as questões, dizer as questões aí do público. Só queria dizer para quem quiser, quem quiser falar no microfone, pode vir aqui, o microfone está sem microfone, sem vídeo, mas quem quiser fazer, quem tiver vontade, pode fazer, não estiver mesmo. Eu vou anotando aqui, quem quiser, só sinalizar que eu vou fazer uma listinha aqui, tá bom? Eu sou aquele coisa, aquele educador assim, que muita gente fala assim, professor, vê se você cria uma escola Vê se você. Mas sabe o que acontece comigo? Eu prefiro trabalhar na universidade fazendo esse trabalho de divulgação. É, porque senão ninguém vai conhecer o John Rocha. Se olha, John Rocha e Ivan Elite, alguns alunos meus aqui podem comprovar. Se não tivesse nem disciplina, talvez eles saíssem do curso sem conhecer essas pessoas. Meu trabalho é de manter. Eu acho pouco, se eu pudesse, eu ainda ia ajudar, participe eventualmente de uma coisa ou outra. Mas o meu trabalho mais é discutir as teorias. Tá? Mas eu conheço muitos projetos, né? Mas não tenho nenhum que eu estou assumindo. Sim? Você está à procura, né? Olha aí, então, pessoal, quem tiver algum para divulgar... Pedagogia do projeto, o que você vai fazer? Pedagogia do projeto. Eu queria dar um depoimento. Sim. Eu sou formada em pedagogia e cultura religiosa, fui aluno do Inter, e hoje em dia estou mestrada aqui em educação da FRJ e trabalho no coletivo parental desse processo de escolarização. E o Helber, aqui na universidade, abriu esse caminho, que eu não sei se você lembra, né? Já faz um tempo, em 2006, existia um grupo de estudos que se chamava Escolas Rizomáticas. E aí, eu sou muito grata ao Helber, que durante a graduação ele abriu portas, porque a universidade é muito engessada em pedagogias europeias, né, enfim. E também, como a graduação da pedagogia parecia, minha formação parecia que eu teria que ser só professora do município. Eu acho que a educação está em vários espaços, a gente como pedagogo, a gente pode trabalhar em muitos outros espaços. Então, eu sou grata ao Helber, estou muito feliz de estar aqui. E que bom que você está trazendo o Ingrid, Tião Rocha e outros aqui para a universidade. Obrigado a você. Alguém me pediu, né? Não, é você que foi deputado. Eu queria te dar um presente. Opa! Celular, pra você tirar celular. Esse presente aqui se chama um jogo chamado Damática. Damática é mistura de dama com matemática. Lá em 1985, o Tião encontrou com um garoto chamado Deniston. Deniston ficou 5 anos na primeira série, repetindo. Ele só repetia matemática. Mas Deniston, no projeto lá do Tião, no Sementinha, lá em na Liga da Sua aí não. Ele era o campeão de dama. Ele ganhava de todo mundo no projeto, das outras crianças, dos adultos. Jogava com o Deniston, o pessoal perdia. Aí o Tião, conformado, falou: cara, como é que esse garoto que teve tudo de lógica espacial consegue comer várias pedras, não aprende tabuada? Então o Tião pegou aquilo que você falou, nessa que eles começaram a inventar um negócio lá que eles chamam de bornal de jogos. 200 milhões de jogos que eles inventam, pegou um tabuleiro de papelão, pegou umas chapinhas, botou os sinais mais e menos diminuir, botou na frente do Deniston, vamos jogar. Só que esse aqui é um jogo diferente. Vamos lá, vamos jogar. Começou. Quando foi comer a primeira pedra, no tabuleiro ficavam os números e as pecinhas que eram chapinhas tinham sinais. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o 2, esse aqui é o mais, esse aqui do outro é o 4. 2 mais 4. Sei lá, então eu te cobro, pá. Perdeu. Ah, o Deniston foi ficando revoltado com isso. Aí de tanto perder, o Tião diz que não sabe o que aconteceu na cabeça dele. Passou 3 meses ele brincando com os outros. O Tião viajava muito. Quando o Tião voltou, ele disse: Tião, vamos jogar. O Tião botou a primeira peça, 2 vezes 4, 8, 16, 4, o Tião falou: aprendeu, voltou para a escola e começou a passar em matemática. Ah, isso daí foi em 85. Em 2015, eu conheci a ex-projeto Tião, as crianças que ficam lá, né? Quando chegou a idade da criança e do adolescente, não tinha mais como ficar no projeto. Aí o Tião inventou com as crianças, eles queriam ficar adultos, não queriam ir para o mercado de trabalho, ele inventou a cooperativa dentro de gente. Uma dessas cooperativas é cheia de fábricas, eles fabricam de ferro, eles fazem umas esculturas de ferro, uns trabalhos maravilhosos. E agora o site compra e a galera retirou. Tem o site do inteligente. O site do inteligente é feito pela tal da fabriqueira de software. os garotos um dia, que eram os garotos que brincavam com o pornal, brincavam com esse jogo da mágica de tabuleiro, tinham jogos de letramento, eles decidiram pegar esses jogos e fazerem para aplicativo. Esse aqui é o primeiro protótipo da Damática. Vou jogar contigo aqui, ó. Acertou a droga. Você vai pra cá. Agora eu vou te comer. Aqui tem um 5 e tem um vezes. E da outra peça é um 4. Aí foi 5 vezes 4. Se você estiver errado, 5 vezes 4, 1. Ele não deixa. Você fica jogando, então você trava o jogo até você acertar. Se você quiser continuar jogando com outro garoto, então é um jogo meio que colaborativo. Vocês têm que chegar a uma porta para aprender a fazer o tempo da porta. Se for 20, o resultado correto, ele come a pedra e vai. E foi o jogo dos garotos que jogavam aquilo. Ficaram adolescentes, montaram a cooperativa e hoje eles fazem essas coisas pelo celular. Esse é o presente. Ah, ele estudou isso, esse trabalho, minha pesquisa de mestrado lá da engenharia de computação. Opa! Já está, a tese, a dissertação já está. Já está à disposição? Vou tirar depois para ele. Maravilha! Impressa. Te agradeço, te agradeço. Melhor faz Boa noite. Bom, eu fiz um exemplo. Eu trouxe um. Eu sou uma menina de 9 anos, que desde os 6 anos, ou seja, quando a escola começa a cobrar nota, prova, quando ele sai do parquinho e começa a conhecer as notas, vinha demonstrando uma sensação profunda com a escola. Com a escola, não com a aprendizagem. Sempre foi uma menina que aprendeu muito bem e muito rápido. E tinha notas boas, que é a maneira que a escola encontra de avaliar uma criança e a aprendizagem dela. Mas ele sempre demonstrou muita satisfação com o ambiente escolar. Ele deixava bem claro que ele não era feliz lá. Ele falava que, ficando na escola, ele não tinha tempo para aprender as coisas que ele queria. E isso foi se arrastando, 6, 7, 8, primeiro, segundo, terceiro. E esse ano ele entrou na quarta série, na escola do município do Rio, porque eu acredito muito. Desculpa, eu acreditava muito no ensino público. Eu estou dizendo isso. E eu vou dizer isso correndo grande risco, porque a gente sabe que é legal. Mas no mês de abril desse ano, eu não tive mais o que fazer. Eu tirei o mundo da escola. E, na verdade, ele se tirou da escola, eu tive que acatar um desejo profundo da alma dele. E como ele fez isso? Era uma rotina muito difícil que a gente tinha. A gente entrava na rua da escola chorando, voltava para casa chorando. E o recado de professores, seu filho tinha notas boas, mas ele não participa, ele fica calado, ele não quer estar aqui. Então, em algum momento, ele entendeu que a única maneira de ouvir ele era fazer uma greve no silêncio profundo. E no mês de março e abril desse ano, ele ia para a escola assim, chorando assim, aí chegava lá e cruzava os braços. E dizia assim, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada porque eu não quero estar aqui. Isso aqui é uma pergunta de mim. E o mais difícil para mim foi ver os argumentos do meu filho e não conseguir defender a escola. Até que um dia os bebês de casa se acumularam, eu cobrei, vamos fazer. Cobrei daquela forma assim, sem muita força. Vamos fazer, e disse, eu não vou fazer. E seguindo a minha criação, eu tirei o chinelo do pé, e assim, bati na mesa e disse, você tem que fazer. Se você não fizer, eu bati o chinelo. Na mesa, ele abaixou a cabeça na escrivaninha, ficou lá uns 5 minutos, e quando voltou, o rosto estava lixado, cheio de lágrimas, e disse, olha, mãe, você pode me bater, eu não vou fazer isso. E naquele dia, eu entendi que não tinha nada que eu pudesse fazer, a não ser atender a uma reivindicação e um desejo legítimo do meu filho. Ele aprende, aprende muito bem e muito rápido. Ele foi para a escola com 4 anos, já sabendo ler. Ele aprendeu sozinho. Ele aprendeu com a vida. E com ele, eu estou aprendendo o que é possível aprender com a vida. Eu fui uma menina, todos nós somos escolarizados, absolutamente escolarizados. E hoje eu entendo que a desescolarização não tem nada a ver com a criança. Tem a ver com a gente. Tem a arrancar a escola de dentro da gente. E dói pra caramba. Dói quando o julgamento alheio vem e pergunta o que vai ser do seu filho, quando ele entra na casa pra lá. Mas se a gente está num mundo em que... São coisas que eu te digo, tá? Se a gente está num mundo em que a gente percebe que um monte de coisa não se encaixa mais, não cabe mais, como alimentar e impor situações que só contribuíram para esse problema de alimentar? E como fazer isso usando uma criança que não quer estar lá? Eu vim aqui para vocês e perguntei. Eu fiz duas meias faculdades, nunca concluí nenhuma. E achei interessante esse debate dentro do ambiente de universidade. E eu vim contar um pouco da minha história, correndo o risco, repito, sei lá, de quê. Porque eu vi que eu passo o dia a dia correndo o risco de, sei lá, né, sem perceber que meu filho vai para a escola e ligar para alguém e contar. Mas a pergunta é, e aí, o que eu faço? Então, porque o Estado entende que ele precisa passar por esse processo, eu vou submeter meu filho a esse sofrimento, porque a escola é um sofrimento para ele. Ele está tentando um processo depressivo, e hoje é outra criança. Então, ele manda um mínimo de aprendizagem no nosso dia a dia, na casa, no passeio que a gente vai. Ele fala inglês maravilhosamente bem, nunca frequentou um curso de inglês. Foi uma demanda genuína dele, ele foi lá e hoje ele aprendeu. Ele fecha os livros, ele vai no YouTube e assiste vídeos em inglês com você legenda, e de alguma forma ele absorve aquilo. Porque é a vontade dele, é o que ele quer aprender. Então, assim, tinha vontade de contar uma história para vocês, para de alguma forma a gente olhar para isso. Eu hoje participo de um grupo no WhatsApp de 100 famílias que estão passando pelo que eu estou passando. E essas famílias fizeram um estudo por si só de mapeamento, e um último mapeamento deu 3 mil famílias com filhos fora da escola. O Estado não pode mais ignorar isso. Eu não venho aqui levantar a bandeira contra a escola. Eu só vim dizer que é preciso ser possível a não escola também. Como ele disse, eu não quero que acabe com a escola, eu só não quero ser presa, porque meu filho não quer estar lá. Só isso. Questões contrárias na escola, no nível escolar, ou não. Então, eu queria É, eu dá para ouvir? Dá para ouvir? Já veio o microfone. Tá, já está no outro ali. É, eu tenho acompanhado, tem uma aluna que está fazendo monografia também sobre esse mesmo tema. E aí eu tomei um susto. É a Vânia? Hein? É a Vânia? Não, é outra, minha outra menina. Aliás, que é a Alessandra, eu posso estar confundindo, porque eu tenho 10 orientandos, eu estava de férias, então, mas o fato é que eu não sabia, ela me mostrou isso. A Vânia foi minha aluna também, e a Vânia educou os filhos, né? Agora, o que acontece, eu não sabia que a nossa Constituição de 88, ela, ao propor a educação como algo obrigatório, ela acabou criando essa situação. Como direito. Como direito, né? E aí você vê, aqui no Brasil, tantas coisas estão sendo flexibilizadas, coisas até que nem precisavam, a maioria, e isso aí poderia ser uma coisa já pensada, como vocês colocaram muito bem. Se trata de pedir o fim da escola, mas dá a opção para os pais educarem. Eu me lembro que na década de 70, muitas crianças foram educadas por pais em comunidades alternativas. E ainda esse, nesse período ainda podia ser feito. E agora tem essa lei pesada que atrapalha os pais e vive essa situação que eu acho horrível, de uma clandestinidade, né, de você se sentir com medo de uma denúncia, de alguma coisa, e da própria pressão também que naturalmente você já vai ter da família, porque isso que a irmã do Ben Cash falou com ele, eu duvido que outras famílias não façam mesmo, né, e pressionam, pô, teu filho não está na escola. Eu li um livro baseado em fatos reais chamado Clube do Filme. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ler esse livro. O filho tinha dificuldade na escola e o pai fez um pacto com ele para que ele, se ele assistisse um determinado número de filmes com ele todo dia, durante um período de dia, e ele não obrigaria ele à escola. E o garoto e o pai escolheu filmes que foram escolhidos a dedo para criar uma educação humanista, crítica, e o menino, depois desse processo, cresceu absurdamente, né? Então, quantas situações você tem que fora da escola você poderia estar fazendo um trabalho maravilhoso, e essa legislação faz você sentir uma culpa, um medo, né? E esse teu exemplo maravilhoso, né? Como esse exemplo que você deu do teu filho, quando a criança, qualquer um de nós está afetado por um tema, ele vai aprender aquilo de qualquer maneira. Ele vai buscar, nada vai impedir, e sem nenhuma obrigação. Isso acontece com as coisas mais corriqueiras. Eu sou um eterno aprendiz. Por exemplo, o Rubem Alves tem uma fala que eu adoro. Ele diz, recitando um poema da Adélia Prado, Pai Nosso, dai-nos a fome de cada dia. Dai-me a fome de cada dia. Eu não quero faca nem queijo. Eu quero a fome e a vontade de comer. Quer dizer, quando você está com o desejo de aprender, você vai buscar. Não tem nada a ver com essa obrigação. Então eu só tenho a ficar solidário a vocês e estou orientando uma monografia nesse sentido. Acho um absurdo ter essa proibição. Não tem mais o menor sentido. O que você poderia dizer, mas isso visa atender comunidades em que as crianças não frequentam a escola. Claro, mas cada caso é um caso. Eu tenho certeza que você receberia muito bem uma assistente social, uma pedagoga, que ia ver como é que está a evolução do seu filho. E o que ela ia falar? Ela ia ver a criança crescendo com os saberes que interessam para ela. Você não passou em matemática, teu filho não está estudando trigonometria, teu filho não está estudando equações, que é isso, né? Talvez não faça o menor sentido para a vida dele, né? Bom, quem mais gostaria de fazer um depoimento, qualquer coisa? Eu não vou pedir para o projeto, o pessoal está aqui de vem antes da descolarização, que é a discretização. Discretização. Ah, legal. Discretização. Maravilha. Então, esse movimento já começou com uma vontade minha, de das pessoas que participam, de não entregar para uma instituição a educação do nosso filho já desde o começo. Tá? E a reflexão que eu acho que deveria ser, porque eles falam sobre as disciplinas que são inúteis na escola, e das que são úteis e não tem, né? Como, por exemplo, a maior parte do tempo da sua vida, na verdade, você está lidando com pessoas, sentimentos, e nada disso você está vivendo na escola. Na escola está te preparando para ser um profissional, mas o que você menos vai ser na sua vida é um profissional. Ou seja, até quando você faz 20 anos de idade, você chega à conclusão de que 90% da sua vida você passou em uma instituição de ensino. Chega, seja na escola, curso de inglês, na natação, enfim. Passou tempo demais e você não sabe ainda como lidar com pessoas, você ainda debocha do seu amigo que está chorando, você prende o choro, enfim. Você não sabe nada da vida e seus pais acham que estão te fazendo bem. Né? Então, a proposta que eu faço de pensamento sobre o termo disco de descolarização é que, na verdade, é uma discussão de alto nível que a gente está tendo aqui, mas eu proponho uma de mais fácil nível, que é o papel da escola de verdade nas famílias hoje em dia. Porque a escola acaba tomando um papel muito conveniente na responsabilidade dos pais de eu tenho uma desculpa muito boa, estou deixando meu filho lá, quer que ele seja um bom professor, na verdade você está fugindo da sua responsabilidade de estar presente. Você fica na escola, no curso, não sei o que lá, e ninguém vai chegar para você e vai dizer, pô, o que você está fazendo, cara? Seu filho passa o dia inteiro uma discussão. Não, você vai, é uma desculpa digna e que ninguém nunca vai te colocar contra a parede sobre isso. Então, a maioria das famílias usam isso, na verdade, para sair do papel de presença, de prestar atenção, até como eu estava falando, que é 9 anos de graus. Eu tenho 9 anos, assim, não estou te fazendo nenhuma crítica, nenhum julgamento, mas eu acho que, assim, numa situação perfeita, antes dos 9 anos de idade, os pais que fossem realmente presentes, que não estivessem seguindo o caminho, não estou dizendo que esse é o seu caso, tá? Sim. Mas se você passa o dia inteiro trabalhando e tal, não sei o que, quando o seu filho faz 9 anos de idade, você toma um susto, já tem alguma coisa errada na sociedade, entendeu? E se você tivesse presente desde o começo, a cada caminho você reconheceria um olhar de desaprovação do seu filho, um desconforto nele, e já teria tomado presença disso aí e entrando junto. Então, eu acho que o pensamento sobre desescolarização podia, antes de chegar nesse nível alto que a gente está tendo aqui, passar para um nível mais baixo, mais básico, que é mais triste. Você sabe que isso que você falou me lembrou uma coisa que eu estou esquecendo de falar. Além de tudo isso que a gente colocou, né? Claro que a gente pautou aqui no aspecto mais negativo da escola, né? Mas é o meu papel, é o que eu me interesso em fazer. Para exorcizar meus fantasmas também. Mas, por exemplo, eu, outro dia comentando com uma turma, outro dia eu fui visitar um amigo que fez uma cirurgia, foi ao hospital, e eu lá na hora que eu fui tomar um cafezinho no refeitório, eu olhei lá para um rapaz, também mais ou menos da minha idade, o senhor, né? Da minha idade, ele me olhando, o médico, ele me olhando, eu olhando para ele, aí ele ficou meio intimidado, mas eu falei, esse cara estudou comigo. Eu fui lá falar que foi meu colega na sexta série. Nunca mais eu tinha encontrado. Eu falei, você, eu lembro, eu tenho boa memória para lembrar. Isso era uma coisa inútil, né? Mas eu lembro. Não é inútil porque pessoas para mim são importantes, mas aparentemente não. Eu lembrei do nome dele, ele não lembrou do meu. A gente não foi colega na sexta série? Aí a gente sentou, ficamos batendo um papo, ele falou, você dá aula de educação? Na área, eu falei, rapaz, você se lembra da barbaridade? Você lembra do que aconteceu comigo? Eu falei, não, me lembra. Ele falou, eu na sexta série, nós ficamos em recuperação juntos, agora eu estou lembrando. Eu falei, foi, era em janeiro. Era assim, 2 dias de aula, depois uma prova cabeluda, professor era um carrasco, era matemática, para avaliar que eu ficava. E aí esse colega falou, você lembra que eu fui reprovado? Falei, não, ele falou, eu ainda fiquei a sétima série lá. Falei, é verdade, eu fui lembrando mais um pouquinho. Ele falou, rapaz, o que mais me doeu é que eu fui hoje analisando, eu fui reprovado por uma questão de raiz quadrada. Meu Deus, o que é raiz quadrada hoje? Raiz quadrada não é nada. Na época, realmente, a máquina de calcular estava chegando no Brasil. Quem tinha só era garoto filho de riquinho, que levava na escola para humilhar os outros. Mas de vez, porque eu sou antigo. E eu, agora, no entanto, aquilo era ridículo, as raízes quadradas que o professor passava com a 1.999.320.000.000. E aí você ficava uma aula inteira fazendo aquilo e ele ficou reprovado. Aí quando saí dali, ele falou, fala isso para os seus alunos, para você ver o ridículo que foi. Aí eu repeti Heber um ano inteiro. Isso que me doeu mais, eu consegui convencer meus pais a me tirar. Porque a minha namoradinha, eu lembrei, a Vilma, é verdade. A Vilma continuou na sétima, nós todos, e ele falou, eu ia às vezes lá na sala, lembra? Fiquei estudando com uma pirralhada, eu tinha passado em tudo. Por causa de uma raiz quadrada, eu tive que estudar história de novo. Então, uma barbaridade. E eu me lembrei, depois eu falei, cara, ainda bem que eu saí ileso. Aí eu falei, não, eu não saí ileso, eu fui roubado também. Sabe o que aconteceu? Naquele ano, era 1973, eu perdi o meu avô, que era a pessoa que eu mais gostava, mas até, eu, claro que eu amava meu pai, mas meu avô estava aposentado, e ele ficava comigo, e ele que me iniciou em cinema, ele adorava cinema, e me levava para ver tudo que era filme, e aquele ano meu avô morreu, e eu quase não fiquei com ele. Eu falei, porra, essa escola tirou um tempo precioso para mim. Teria sido muito mais importante eu ter ficado com meu avô. Se eu tivesse se repetido, dane-se. Eu sei, apanhar com meus pais, obrigado, cortar a mensagem. Mas a escola também, na verdade, a experiência escolar, muitas vezes foi um sequestro do teu tempo e do meu. A gente foi roubado, lesado. Tá? Emocionalmente, quantas festas você deixou de ir e viver a tua adolescência, quantos namoros deixaram de acontecer, quantas coisas de vida por causa de uma matéria, um assunto, uma raiz quadrada, por exemplo, né? Ou qualquer outra coisa assim. Então, é para a gente pensar também o emocional, o tempo vivido, relacional, que foi jogado para as cucuí, fora o estresse. Vocês sabem que até hoje, só para fechar esse meu exemplo, quando eu era coordenador da pedagogia, uns 10 anos atrás, veio uma comissão de alunos da física me procurar. Professor Elber, o senhor poderia mandar uma comissão de professores lá para discutir a didática lá na física? Porque é o curso que mais reprova, e não é só isso, professor. O garoto, eu estou com pressão alta, ele está com gastrite. Eu falei, mas peraí, gente, eu não sou médico. É porque é o estresse, professor. Eu falei, olha, o que eu posso fazer? Vocês voltam lá para a física e discutam com a professora, fala que eu me ofereço, eu vou levar um grupo de amigos aqui para ir discutir didática, possíveis tentativas de rever, avaliação. Se eles toparem, a gente vai, eu não posso chegar lá e dizer, vim aqui treinar você. Olha, nunca mais eles apareceram. Nós vamos, professor, a gente vai se comunicar, então. Eles devem ter levado um passo fora, porque a física depois dali só continua piorando, assim, os índices de reprovação. Acho que ainda é um discurso que mais reprova. E eu tive a comprovação disso quando eu participei da reforma da licenciatura. O coordenador da física, ele já está aposentado, ele falou essa pérola. Pessoal, nós vamos fazer uma mudança drástica na licenciatura. Você se prepara lá na Praia Vermelha, que muitas disciplinas, desculpa a fraqueza, sofrão, muitas disciplinas de perfumaria, como filosofia da educação, sociologia, a gente vai tirar. Até porque, cá entre nós, mas ele abusou de falar besteira, a pérola dele, e cá entre nós. Não havia a menor necessidade de fazer licenciatura, porque o bom físico automaticamente é um bom professor de física. Eu falei, olha, é por isso que a física está do jeito que está. Então não tem mais nada. Tira a licenciatura, você não conseguiu tirar. Mas você vê como é um absurdo a cabeça dos professores, ainda hoje. Tem dúvida aqui, como vocês, quem quiser, pode fazer pergunta para o professor, encaminhando aqui. encerramento, porque é difícil encerrar, mas a gente tem um limite de espaço. Então, ela é você. Depois dela, depois você. Tá? Depois dela. E hoje eu trabalho na Comissão de Documentário, que vai discutir a educação a partir da perspectiva de três jovens que se formaram na universidade agora. Então, a partir das memórias desde a primeira infância até a universidade. E a gente tem quatro blocos principais nesse meio de educação. Primeiro, são as estruturas mínimas. Segunda coisa, são as barreiras que as pessoas enfrentam para estudar. A questão política, porque parece que não educar é um projeto político aqui no Brasil, mas tem uma questão mais complexa e angustiante que a gente deixou para o grupo, né, que é a quarta parte, que é a questão da felicidade. Eu sei que é uma pergunta meio complexa, mas considerando a multiplicidade também do Brasil, cada indivíduo, o que é de fato uma educação que traz felicidade? Olha! Olha, eu vou. Claro que isso aqui é uma coisa super simplória da minha parte, mas é o que guia a minha vida como educador. Eu acho que eu não tenho nenhum aluno, se tiver alguém aqui, pode me contestar, que saia da minha aula dizendo: ah, foi uma experiência feliz para a gente. Eu aprendi isso com o Rubem Alves. O Rubem Alves ele tem uma coisa singela que ele fala, construindo uma pedagogia toda calcada em metáforas, em poesia. Recomendo vivamente para quem não conhece o Rubem Alves. Aliás, recomendo também, antes de continuar, um documentário que eu acho que complementa muito isso que a gente falou aqui hoje, todos nós. E ele, na verdade, acho que muitos aqui já viram. Chama-se A Educação Proibida. Quem não viu, vale muito a pena ver. Mas voltando ao Rubem Alves. O Rubem Alves, ele defende a tese seguinte, a seguinte tese. O homem, aí usando as metáforas dele, carrega duas caixas. Uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos. Todo professor, quando prepara uma aula, deveria pensar, quando faz o seu programa, seu projeto educacional, prepara o encontro que vai ser feito, pensar na seguinte questão. Pensar na seguinte questão. Isso que eu vou ensinar hoje é útil. Vai atender alguma demanda para esses alunos? Vai ter agora, né? Não é para daqui a 300 anos. Esse que eu vou ensinar é útil para eles. Como é que eu posso apresentar isso como uma ferramenta? A língua portuguesa pode ser uma ferramenta, a matemática pode ser uma ferramenta, a biologia, qualquer área. Vai ser útil? Então eu vou ensinar. Pode ter certeza que o aluno, se não tiver felicidade, pelo menos vai ser afetado. Porque a felicidade também tem um portal, que é o afeto. Ah, isso é bom, isso vai me servir. Isso é importante. Aí você pode ver que o aluno já fica. Sem qualquer pouquinho, né, professor, que você vê, você está dando uma aula, um aluno aparentemente desinteressado ali com o celular e tal, você fala alguma coisa e ele... Isso quer dizer o seguinte, eu afetei ele, tá? De alguma forma, estocou esse aluno, ele se interessou. Então, coisas úteis ou coisas prazerosas. O que eu vou ensinar é brinquedo, ele pode ter prazer com isso, por exemplo, a arte, por exemplo, os trabalhos didáticos calcados em experiências criativas, jogos, isso tudo o aluno, tanto que você, se você lembrar das coisas que ficaram, da tua experiência educacional, pode ter certeza, foram as coisas que são úteis ou os momentos que você teve de prazer. A gente lembra de uma letra de música completa, para que serve isso? Para que serve uma poesia? Porque exatamente ela nos afeta por esse lado do jogo, da brincadeira. Então eu acho que essa proposta dele, aparentemente simples, eu acho que ele é um bom condutor para a gente pensar sobre a experiência de felicidade na escola. Felicidade a gente não vai alcançar nunca, mas você vai alcançar alunos afetados, no sentido de que quero estar aqui, eu quero participar, isso me interessa. Você não vai precisar ameaçar com prova, você não vai precisar fazer nenhum usar nenhum recurso para obrigá-lo, porque ele está querendo aprender da mesma forma quando tem prazer. Vou dar um exemplo de como a escola, ela, às vezes, ela trabalha um conteúdo que poderia ser interessantíssimo de uma forma administrada, racionalista, cartesiana, dissecada, sem vida. Eu estudei, por exemplo, vou dar um exemplo, acho que mudou agora, ensino de ciências, não sei, que alguém pode confirmar, vocês são muito mais novos, mas eu ainda estudei o corpo humano com aparelhos. Olha o nome que a gente usa: aparelho digestivo, aparelho respiratório. Então, quando chega aqui embaixo, fica mais solene. Você tem aquela cena dele falando com a filha sobre sexo? Você, que a gente fala? Aparelho excretor ou aparelho reprodutor? Ora, por que a gente não chama isso de parque de diversões? Por que a gente já desde cedo não fala? Por favor, tem outras maneiras de você trabalhar isso. A criança não é uma idiota como a gente pensa. É que a gente, por trás dessa questão de achar que a criança não está preparada, tem um certo moralismo também. Então, eu aprendi, por exemplo, olha que absurdo, eu estudei listas de animais úteis e animais nocivos. Animais úteis, aí prova, animais úteis, porco, galinha, vaca. Por quê? Porque eles não servem de alimento, ou são dócil, são domésticos. Quer dizer, a cobra é nociva, não serve para nada, o escorpião. Olha, isso é uma anti-ideologia, né? Então, você trabalhava sempre com essa dicotomia útil, no sentido de que serve para a gente. O Belfast trabalha nisso no outro sentido, no sentido de que serve, que atende uma demanda de vida e também de brincadeira, né? Acho que é por aí. Pudesse falar? Oi, querido. Sim. Eu não gosto desse termo educador, eu não estou aqui para educar ninguém. Vocês têm que ter recebido educação em casa. E tem uma separação muito grande de uma educação acadêmica e uma educação para a vida. E tem uma coisa de... eu vim de uma escola Waldorf. Muito bom. E é ensinado para mim que foi uma escola tradicional zona mesmo. E lá a gente tinha uma relação quase que parental com os professores. E tem uma coisa muito de autoridade e de medo. E sempre meio que jogando a culpa em cima dos alunos. Esse ano eu também com 5 pessoas só que não pegaram para sonhar. E ele jogou a culpa nos alunos, tipo, porque vocês não estudaram. Então, tipo, a turma inteira não estudou, todo mundo é vagabundo e vocês não tiveram aprendido tudo. Eles não se questionam em nenhum momento. Se eles estão fazendo alguma coisa de errado, o que eles poderiam fazer para todo mundo acontecer alguma coisa? E sempre crianças estressadas, assim, ansiosas, que é tudo que elas não precisariam dar. Sem dúvida. E ensinando que aprender é sempre para uma prova e edificando os conteúdos para você um uso real deles. Exatamente. Que depoimento lindo. E ao mesmo tempo triste, Maria, né? Maria, porque você vê, eu estou com 57 anos, mas se a minha avó estivesse aqui com 100, ela ia falar a mesma coisa. E comigo foi assim, lá no início do século. Comigo também e com você agora, em pleno século XXI, quer dizer, que é isso? O que, que é com essa escola? É um piloto automático, que esses professores vão ficar sempre mantendo essa relação. Isso aí significa o seguinte, Maria, que são conteúdos que não afetam vocês, ou muitas vezes o professor não consegue fazer com que eles cheguem a você de uma forma interessante, o aluno se desinteressa, a maneira que ele tem é essa secular, de criar provas, de criar dificuldades, e afasta mais os alunos. Você vai acabar acontecendo o quê? Vocês vão estudar, vão passar, e aí? Daqui a pouco você esquece. Você não vai, o que você vai lembrar disso? Né? Só da reclamação que é do sofrimento que te causou, porque talvez nessa mesma escola você tenha algum professor que fuja um pouquinho dessa regra. Desse você deve lembrar tudo que acontece, porque ele consegue te afetar. Se você me permite associar a pergunta anterior dela, será que esse professor que você gosta, essa aula, essa disciplina, será que ele não ensina coisas que são úteis para você, que ele faz você perceber que elas têm alguma coisa a ver com a sua vida? E também ele tem uma linguagem prazerosa, menos estressante. Não passa um pouquinho por aí? É, eu tenho nessa escola um professor, que ele é um professor de espanhol, e ele tenta sempre te matar. Um dia, ele sempre sai bastante do seu dia, até. O assunto dele resolveu fazer um debate sobre família não tradicional, numa escola católica e na aula espanhol. E o machuque dele, eu vejo que ele tenta pegar o que ele tem de... porque ele pode trabalhar numa escola totalmente fechada e levar uma coisa diferente. E eu acho que tem muito... E ele fala muito com a gente, tipo, de cor, tem um negócio de impor e... Ah, e tem sempre ameaçar com o Enem. E tipo, você tem que aprender isso pra passar no Enem. Tá, mas por que serve pro Enem? Ah, pra ver se você aprendeu tudo isso. Isso me lembra uma, tinha uma charge do Calvin, que o Calvin estava indo para... Não, Charlie Brown estava indo para a escola, aí alguém pergunta para ele, opa, tá indo para a escola? Tô. Hoje eu vou fazer uma prova. Ah, vai fazer uma prova? E aí? Exatamente, eu vou fazer a prova, ver se eu passo hoje, porque agora, aí eu vou passar agora da quinta série para o ginásio. Depois eu vou, aí ano que vem eu vou estudar para passar para outra série, depois para outra série, até eu me formar. Aí quando eu me formar, eu vou preparar. E aí, o que você vai fazer? Vou me preparar para trabalhar numa área. E aí, depois que você trabalhar, aí eu vou ter que trabalhar, ganhar dinheiro para casar, né? E depois botar meus filhos para estudar. Então é aquele ciclo que vai se repetindo, né? Num piloto automático, como você viu ali. Ah, olha a do homeschooling ali, olha. É ela que está me orientando. Você estava aí já? Eu não te vi, desculpa. É a Rebeca, ela perguntou o teu nome, menina. Você estava aí na hora? Ah, depois eu falo com ela, de repente ela quer te passar algum material, tá? Ela saiu já. Mas vamos lá. Quem? Eu vou ser bem rápida. Meu nome é Letícia, sou do sexto período de pedagogia. Sim. E eu me identifico com muitas falas, porque eu acho que eu também sofri muito na escola. Mas eu quero trazer um outro lado. Sim. Que para mim, na minha vida, a escola sempre foi de muita referência. Porque eu não, enfim, minha mãe, minha família toda não tinha a condição de estar comigo, né? Trabalhando o tempo todo. Então toda, quase, não toda, né? Mas a maior parte da referência que eu tive foi na escola. Eu sempre estudei em escola pública. Enfim, e foi aí que eu vi alguns professores que me incentivavam em muitas coisas, né? Eu acho que é o que você falou, eu vou lembrar mais de um professor do que dos outros. Dos outros eu vou lembrar de uma forma ruim, mas esse me marcou tanto que eu quis ingressar. Tanto eu fiz o normal, curso normal, então sua pedagogia, pensando nessa escola pública, defendendo essa escola pública num outro sentido, né? Fazendo outro sentido para a vida das pessoas. Então, assim, a gente está falando muito de subjetividades, né? E do que a escola tem se tornado. Mas eu penso, e eu acho que é por isso que eu estou fazendo pedagogia, que eu estando nesse espaço com atitudes diferentes, fazendo iniciativas, ações pedagógicas diferentes, talvez eu possa dar outro rumo para isso que é obrigatório, né? E de direito. Concordo com você. Por exemplo, eu penso muito assim também. Quando a gente fala na desescolarização, você vê o caso do Tião Rocha, não quero que a escola acabe, né? A gente quer que todas as pessoas tenham a oportunidade de viver experiências educativas das mais variadas e que sejam felizes da maneira que for possível. Não precisa ter uma coisa obrigatória. Mas, por exemplo, uma coisa interessante da desescolarização é que muitas vezes ela faz a própria escola se repensar também. Como a escola, por exemplo, você vê o caso do filme, no final acontece uma coisa interessante. Aliás, o filme só tem coisa interessante. Mas no final, você vê que ele, não sei se você já para aquela cena final, depois do enterro, eles estão se preparando para ir para uma escola. Mas o de cotidiano continua sendo o mesmo. Eles estão fazendo as suas tarefas e tal. Mas ele percebeu uma coisa que aparece claramente no filme. Ele não pode também perder a dimensão, não pode ser uma coisa de isolamento. Tem que ser uma coisa também. Você vê quando ele chegava perto das garotas, ele conseguia nem falar. Ou ele chegava em algum lugar e não sabia como se comportar, não tinha a menor ideia. Quer dizer, a gente pode trabalhar esse meio tema. O filme indica no final, pelo menos a minha leitura, é que ele faz esse meio termo. Ele não abre, ele aceita que os filhos estudem, mas você vai reparar que o filho mais velho não vai para as universidades. Ele acaba preferindo ir fazer um trabalho, não sei qual, num país, se não me engano, é um país africano, né? Ele vai para um país, talvez um trabalho voluntário, ou uma aprendizagem que ele vai fazer, mas você verifica, ele tinha tudo para ir para uma escola de ponta americana, e não foi, né? Então, quer dizer, você colocou muito bem, você trata aqui de satanizar a escola, mas a gente percebeu que está um nível também extremamente sufocante, né? E quando ele é obrigatório, não dá chance para outras possibilidades. Você vê quantas experiências de você deve ter em comunidades querendo criar uma escola, você tem pais querendo educar os filhos, e não pode, porque vai ter que viver uma vida clandestina. Isso é um absurdo, né? Tem mais alguma? Liberar espaço aqui, acho que é desculpa, só que eu esqueci, não tem conversa, não passa com você. Aqui, depois, ao lado, mas... Tinha um dos aspectos assim, que eu queria trabalhar, um que você trouxe agora, justamente esse aspecto do isolamento, né? Isso. Porque eles ficaram fechados, enfim, olhando para o filme, mas que é um espaço de desenvolvimento. A escola é um espaço de desenvolvimento psicoafetivo na pessoa, na idade infantil, adolescente. A gente é adulto jogado no mundo, descobrindo só trancos e barrancos, né? Verdade. Desde o início. E enquanto eles isolados na família, faltava, por exemplo, a experiência de desenvolvimento da sexualidade, que é um grande tabu a sexualidade infantil, assim. A gente finge que não existe, tá tudo bem, e fica num lugar oculto, num lugar onde não tem orientação, não tem amparo. Enfim, por isso gera insegurança e tal. Tem outro aspecto que eu vou comentar, que eu já está que é a necessidade da escola, que existe uma necessidade de existir uma instituição onde a gente deposite as crianças, porque nós, adultos, e no caso os pais, precisam estar fora do espaço doméstico para ganhar dinheiro. Hoje a gente inclui a mulher nesse lugar também, graças a Deus, que antes a mulher fica em casa cuidando das crianças e o homem vai ganhar dinheiro, e hoje os dois estão na rua ganhando dinheiro, e as crianças têm que estar depositadas desde tão logo possível num lugar onde a gente não vai mais olhar para elas. E é um lugar também que é um espaço de convívio, sim. A gente não precisa depositar as crianças num lugar à parte da sociedade, mas as crianças também precisam conviver e ter exatamente isso que faltou no filme. Então acho que são esses dois aspectos do desenvolvimento coletivo, mas que não seja parte da sociedade. Concordo com você. Eu acho que o filme caminhou no final para isso, né? Ele percebeu isso claramente, né? Sim, e você percebe que também não abriu mão de alguns ganhos que eles estavam tendo, né? E ele aceitou incorporar. Ele não aceitou em toto, por exemplo, o que o sogro dele queria, né? Que era preparar um bando de mauricinhos para assumir a classe que ele defendia, né? Mas pelo contrário, tanto é que os meninos já estavam instalados lá na casa, já estavam lá. Estava tudo preparado para eles seguirem a educação comandada pelo avô e eles preferiram fugir, né? E sequestraram o cadáver da mãe e tal. Mas mesmo assim, aquilo tudo faz ele pensar, não, mas tem coisas que eles estão perdendo realmente. Eu, só para fechar, uma vez essa coisa que eu falei de comunidades hippies que educavam, um ex-aluno meu que foi filho de uma comunidade hippie, ele contou, eu presenciei um cara, eu não reclamo de nada dos meus pais, porque eu me tornei artista plástico, ele está muito bem, é feliz, mas ele fala, fazia letras aqui, ele falou, o meu primo interpelou meu pai uma vez, ele falou, mas eu não quero estudar só aqui, eu quero ir para uma escola. De um garoto, o contrário, isso acontece também, é mais raro. Mas... Aí ele falou, eu falei, o que, que aconteceu? Ele foi, quase que uma exceção ali, todo mundo queria continuar. Mas ele, de algum motivo, ele conheceu na cidade pessoas que estudavam e começou a fazer amizades, e ele falou, não, eu quero ir para a escola. Aí o pai aí abriu mão, era lá pro lado de Lumiar. E aí o menino, o primo dele, foi fazer a escolarização. Quer dizer, tem esse contraponto também. Às vezes a criança pergunta, mas eu não quero esse modelo. Que de alguma forma foi o que os meninos fizeram em determinado momento. Questionaram o pai, mas depois eles acharam uma maneira de conjugar isso. Tá. Gente, só queria agradecer muito a todos, agradecer ao Rio também. Você acabou de ouvir a palestra A Desescolarização em Ivan Illich, Tião Rocha e Ben Cash, com o convidado Reuber Scofano. A palestra aconteceu após a exibição do filme Capitão Fantástico de Matt Ross no Auditório Manuel Maurício do CFCH no dia 8 de agosto de 2017. Fiquem ligados no podcast para o nosso próximo episódio e se quiserem deixem seus comentários na nossa página ou através do e-mail secult.feufrj@gmail.com. Até a próxima!